Boa noite, sejam bem-vindos a Alto Mar. Aproveito para relembrar que podem visitar as últimas viagens a Alto Mar em rumo.pt, basta pesquisarem pelo nome do programa Alto Mar e podem fazer stream direto do site ou download das últimas emissões. Sem demoras, começamos esta semana com os Lumineers. Vamos ouvir a emocional Slow It Down, lançada no álbum de estreia da banda em 2012. Um álbum com várias pérolas, esta é uma delas. Chama-se Slow It Down. Começa assim a viagem por alto mar esta semana. Fiquem por aí e aproveitem. Até já. I feel a filth in my bones. Wash off my hands till it's gone. The walls, they're closing in with velvet curtains. Some love was made for the lights. Some kiss your cheek and goodnight. Lift up a red high heel, lock up your doors with steel. They're making noise in my street. My blinds are drawn, I can't see. Smashed in my car window, didn't touch the stereo. Slow it down, Angie, come back to bed. Rest your arms and rest your legs. Thank you. slow it down and she come back to bed. Rest your arms, rest your legs. Don't you frown when you're feeling like that. Only love can take you out of there. Foram os Lumineers com o seu álbum de estreia. Típico folk rock e a característica voz de Wesley Schultz, super talhada para este género de música. Álbum lançado em 2012, um álbum que adoro. Vamos ouvir agora Codaline avançar um ano para 2013. Música All I Want. Continuamos pelo mesmo registro. Este folk rock de 2000 para a frente. Vamos ouvir. Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears. Leave me. Foi esta tão bela All I Want dos irlandeses Codaline, lançada em 2013. Pois o mar continua calmo, vamos agora ouvir um álbum de estreia do ano passado, ouvir os Sea Freight com a música Oceans. Álbum de estreia dos ingleses Sea Freight. Vamos ouvir. And nothing comes close to the way that I need you. I wish I could feel your skin, and I want you from somewhere. Música dos Sea Freight, seu nome Oceans, nome super propício a passar aqui neste programa. Para quem não sabe, gravamos em pleno alto mar, daí o nome. Vamos agora ouvir música inglesa outra vez, desta vez com os Daughter, música de 2013 chamada Youth. Continuamos pelo folk rock. E pelo folk rock moderno em específico. Até já. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this. Most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing love. But I'm forever missing you. Vamos agora dar um salto à Islândia. Não fosse esse um dos países que mais admiro musicalmente, vamos ouvir os já nada desconhecidos Of Monsters and Men com a música Dirty Posse, lançada em 2012. Jumping up and down the floor, my hat is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. And the bees had they got help from below, from dirty ponds and the creatures of snow. Islandeses of Monsters and Men, vindos da Islândia, um país tão pequeno e com tantas e tão boas bandas, é impressionante. Vamos continuar pelo mar agora, Sea of Love, vamos ouvir Cat Power, música de 98, chama-se Sea of Love. Ooh. Foi a voz de Cat Power com esta Sea of Love. Continuamos por vozes únicas e no feminino vamos agora ouvir Hope Sandoval com a sua banda de acompanhamento, ela que era a antiga vocalista dos Maisie Star. Vamos ouvir a música Suzanne. Música lançada em 2002. De um dos primeiros álbuns que lançou já a solo. Vamos ouvir. But all she does is waste your time, and she looks just like my sister, but she feels just like my man. Times I mean to tell her the cats in here are overflown. She pulls aside a four-leaf clover and makes me feel right. Foi a voz da enigmática Hope Sandoval, Vamos agora ouvir Julie Byrne, a senhora que vai estar presente no Generation no verão. Ninguém me está a pagar publicidade, mas ela merece. Música sincera, com pouco mais que uma guitarra intimista e a sua voz. Vamos ouvir a música do seu álbum Not Even Happiness, lançado o ano passado. Vamos ouvir a música Follow My Voice. Começa assim. Voz de Julie Byrne, ela que vai estar no Generation no verão, em junho, penso eu. Vamos agora ouvir Melancolia em forma de música, pela voz de Colin Hay, ele que também é um ator, para além de músico. Esta chama-se I Just Don't Think I'll Ever Get Over You, foi lançada em 98. Oh. I drink good coffee every morning. Comes from a place that's far away. When I'm done, I feel like talking without you here. There is less to say. I don't want you thinking I'm unhappy. What is closer to the truth? That if I lived till I was 102, I just don't think I'll ever get over you. No longer moved to drink strong whiskey. I shook the hand of time and I knew that if I lived till I could no longer climb my stairs, I just don't think I'll ever get over face. It dances and it haunts me. Laughter still ringing in my ears. I still find pieces of your presence here. Don't want you thinking that I don't get asked to dinner, 'cause I'm young to say that I sometimes do. Even though I may soon feel the touch of just don't think I'll ever get over you. If I lived till I was 102, I just don't think I'll ever get over you. Continuando pelo mesmo registro, mas desta vez de 98 para 2018, vamos ouvir Damian Rourado, com uma música lançada neste mesmo ano, chama-se Over Rainbows and Rainier. E é bastante bonita, vamos ouvi-la. The angel Moroni asleep in the cardboard with a newspaper under his arm. It seems I was late to deliver his car keys, so it looks like we are staying behind. With Lucifer bashful and hiding his face from the Lord. Dear Jesus, forgive me, I am only doing as I was told. For as it is written, I will soon one day face my own fire. And this world will go with me if I can just get them all on my side. And carry me over rainbows and rainier. Carry me over rainbows and rainier. I was late to the parlor when the wind did blew forward and demanded we get out of town. So me and Moroni took the keys to the steeple and awaited Armageddon to go down. Place your queens on the table who are weeping for your daughters, who are waiting for their someday to return. Every heart will be broken, prophetic poems spoken from the mouths of every baby to be born. Carry me over rainbows and rainier. Carry me over rainbows and rainier. Let your cries be of joy. May it always and forever fill the void. And allow my heart some room. May it be so that you'll one day need me soon. My wheels and a turning and my back to the window, I collected every wave from the shore. I forgot I was human. As I laid up my emotions and I knocked them like dishes to the floor. And carry me over rainbows and rainier. And carry me over rainbows and rainier. Foi a tão bela Over Rainbows and Rainier, com esta letra tão bem escrita de Damian Rourado, lançada este ano. Vamos agora ouvir a música mais antiga desta emissão. É de 73 e pertence a Bonnie Raitt, a senhora que acaba por ser um nome bastante importante no blues, tanto pela sua voz como pela guitarra que toca. Vamos ouvir I Feel the Same, música de 1973. leaving now. You close, close the door. Ain't it hard to believe that you ever lived this way before? All that nothing causes all that pain. Please believe I feel the same. Voz e guitarra de Bonnie Raitt, música de 73. Vamos agora ouvir um cover dos Massive Attack, interpretado por Rosé Gonzalez no seu álbum de 2007. Ambas as versões são ótimas, tanto as dos Massive Attack como a de Rosé Gonzalez. Estamos a fazer uma emissão um pouco dedicada ao folk rock, por isso vamos ouvir a de Rosé Gonzalez de 2007. Vamos ouvir então Teardrop, originalmente gravada pelos Massive Attack, reinterpretada por José Gonzalez em 2007. Vamos ouvir. Love, love, is a verb. Love, is a doom. Feathers on my breath. On my bed. É assim a versão do The Teardrop, originalmente dos Massive Attack, aqui reinterpretada por José González. Vamos acabar o programa com a mesma banda com que começamos. Vamos ouvir Lumineers com a música My Eyes, lançada no seu álbum mais recente, o segundo da banda, em 2016. Vamos ouvir a música My Eyes. É assim que acabamos a viagem esta semana. Para a semana cá estamos de novo. Apareçam também para mais uma viagem por alto mar. Vamos ficar com os Lumineers agora. You gave him a ride, too young to know, too old to admit that you couldn't see how it is. What did you do to my eyes? What did you sing to that lonely child? Promised it all, but you lied. You better slow down, baby, soon. It's all or nothing to you. Hollywood signs, they sold you a bridge, they fed you lies. You always confused your servants for friends, but you couldn't see how it ends. So what did you do to my eyes? What did you say to my only child? Promised you love, but you lied. You better slow down, baby, soon. It's all or nothing to you. Better slow.